Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Nada a ver. Nada a ver, irmão. Morty! Fucking Amish bitch shot me! She tried to purge me, Morty! You let your wiener do the walking and now I'm dead! Rick! She took the car! Are you fucking kidding me, Morty? She took my car and the gun! We're like the rest of these assholes now! We're gonna get purged, Morty! Help me up! Oh, jeez! Wait a minute, Rick! Why don't we just use your portal gun? It's in the car, dip-ass! Heads up, rapists! Well, don't just stand there, Morty! Purge them! Wait, stop! Please don't kill me! I never intended to harm you, I swear! I am trying to end the festival! What do you mean? I was going to use your ship to destroy the rich assholes that run our society and save my people from the horrors of this yearly festival! Fuck that, Rick! We gotta kill her! Kill her! Whoa. Kill her! Morty, purge it down a little. Purge! Don't purge! You're sending me mixed messages, Rick! Morty, you're acting like a freaking lunatic. Calm down. Screw you, Rick! I'll purge you too, you old rickety piece of crap! This has been a long time coming! I'm gonna rip your fucking guts out and smear them all over your face! Oh, man! Mais podcast tá começando. Faz tempo que eu não gravo, né? É, moleque. Infelizmente, não tá dando pra gravar. Por que não tá dando? Porque eu só gravo sozinho. E agora eu não tô sozinho nunca. Minha namorada tá em casa. E aí não tá dando pra poder gravar porque ela tá sempre comigo. Quando tá em casa, né? Mas por que eu tô conseguindo gravar agora, então? Porque eu não estou em casa, eu estou em Porto Seguro, na Bahia. Tô viajando, uma viagenzinha curtinha. Eu cheguei aqui ontem, fiquei ontem, hoje, e vou embora amanhã cedinho. Não dá pra fazer muita coisa. Eu me arrependi de ter comprado essa viagem. Por que que eu me arrependi? Porque apesar de ter sido bem barato, tanto o aluguel do hotel, quanto as diárias, né, do hotel, quanto a passagem, é muito pouco tempo pra poder ficar aqui. E outra coisa, apesar de barato, eu não consegui pagar pra minha namorada. E ela, com razão, né, ficou braba que eu vim aqui e não comprei pra ela. Realmente, eu me arrependi, não é de hoje. Já faz um tempo eu tentei cancelar, só que o hotel não permite que eu cancele de graça. Tem que pagar integral. E aí, pra não perder dinheiro, eu falei, então vou, né? Essa viagem tá comprada desde dezembro. Se não fosse poucos dias, até que estaria melhor. Mas o pouco que eu fiquei aqui, eu consegui aproveitar bastante. Mano, vou falar pra vocês, Porto Seguro só tem mineiro, só tem turista mineiro. E mineiro é o pessoal mais gente boa que existe no Brasil, sério mesmo. Eu conheci um mineiro quando eu tava vindo pra... Eu tive que fazer a baldeação. Tive que trocar de avião, né? Conexão, sei lá qual que é o nome. Isso aí. O cara que veio junto comigo no avião era um mineiro, muita gente boa, conversamos bastante. A mulher que veio comigo junto no avião era mineira, era bem gente boa também. O cara, não lembro de onde que ele era, mas era uma cidade ali perto. A mulher é de BH, cara. E aí chegando aqui ontem, tipo, eu fui pra praia que tem aqui em frente mesmo. Encontrei dois mineirinhos lá, eu deixei minhas coisas com ele pra poder cuidar, né? Deixar cuidando. Eu pedi pra deixar perto deles. Aí os caras se ofereceram pra cuidar. Aí fui lá e confiei. Quando eu fui lá, dei uns mergulhos. Quando eu voltei, a gente começou a trocar ideia. Os caras me ofereceram uns petiscos, me ofereceram cerveja pra caramba. É, tudo na conta deles, lá, paguei nada, nada. E aí à noite a gente saiu, os dois, eu e eles, né? Os caras pagando tudo, foi muito da hora, foi. É, lógico, né, que foi da hora, eu não tô pagando nada, tudo na conta dos caras. Os caras é empresário entre aspas, né? Porque um é dono de uma padaria e o outro é dono de uma pizzaria. E aí eles estavam contando para mim que eles vieram escondido da mulher deles, porque eles queriam sair só os dois amigos, são amigos de infância, pelo que eles me falaram. É, e aí as mulheres deles estão pensando que eles estão numa pescaria. Eles contaram a vida toda para mim, na verdade. Nesse pouco tempo que a gente ficou trocando ideia, a gente trocou ideia como se a gente conhecesse já fazia, sei lá, 5 anos, 5 minutos. Daí. Me desculpem. Me desculpem. O que que eu tava falando? Tá, daí. Ah, daí nada, gente. Só isso. E hoje na praia eu conheci mais uns mineirinhos lá. Eu fiquei mó tempo trocando ideia com eles, sabendo da vida deles. Bem legal. E era um turista, né? Que nem eu. Tipo assim, se for o pessoal da cidade normalmente é gente boa mesmo, porque quer receber bem os turistas. Nem sempre, né, na verdade, mas é, nesse caso sim. Agora turista não quer nem saber, quer cuidar dele. E os outros turistas que tem aqui que não são, eles não são mineiro, não são tão gente boa assim. Tá, e daí? E daí? Que é isso? Parabéns pra vocês, meninos. Vocês são muito gente boa. São os melhores do Brasil. Cara, faz muito tempo que eu não gravo. Deve ter muita coisa pra falar. Acho que eu vou tentar gravar um podcast mais light pra voltar ao ritmo. Ah, tem uns recados pra dar pra vocês. Quem ainda tá me acompanhando, quem ainda vai ver esse podcast, por favor, manda e-mail para poder ler. Manda qualquer coisa, manda sugestão, manda história, manda comentário sobre o podcast, manda tomar no cu, manda qualquer coisa. É, o e-mail é podcast nada a ver. @gmail.com. Podcast nada sem o, nada V, tudo junto. Sem o R, sem um A, não é nada a ver, é nada a ver. Sem R no final. Que mais? Que mais? Que mais? Eu não vou mais postar no meu perfil normal, vou postar no outro perfil que eu fiz. Por quê? Porque estou tentando driblar minha empresa. Empresa é meio fresca. Acho que eu posso já falar, né? Já que não vai postar no meu perfil principal. Minha empresa. É, não vou falar o nome dela também. Eu dei uma lida lá no, nos termos deles sobre o uso de rede social e é um pouco assustador, assim, porque eles colocam umas coisas muito subjetivas, porém com sanções até que objetivas e assustadoras. Tipo, tome cuidado com sua opinião, ela pode dar uma sanção disciplinar. Lembre-se que tudo que é postado na internet é documentado. Lembre-se que detestamos, sei lá, posts que com mensagens de ódio, preconceito ou qualquer coisa assim. Vocês sabem que hoje em dia qualquer coisa é preconceito, qualquer coisa. Uma piada com gorda é preconceito. Falar que, sei lá, que é contra o aborto. Não, isso também não, né? O que é preconceito mais que eles falam? Sei lá, falar mal de mulher é preconceito. Falar que mulher é uma coisa, mulher é outra, que mulher é imatura, ou que mulher também, sei lá, qualquer coisa, essas coisas que eu falo aqui. Falar de fazer uma piada com negro, ou com pobre, ou com, sei lá, qualquer coisa é considerada como preconceito hoje. Não dá pra ficar moscando, né? Claro, o que eu tenho certeza que vai que da sanção é tipo citar a empresa. Eita porra. Citar a empresa, falar da rotina de trabalho ou alguma coisa assim, que dê para identificar que você está descrevendo, que dê para identificar a empresa, sabe? Isso sim, tenho certeza que dá sanção. Agora o resto é muito, pode ser que dê, mas também é melhor não arriscar, talvez não dê. E é isso. O que mais? Cara, como que praia? Praia é um bagulho da hora, mas é meio merda assim o quanto que você gasta dinheiro que claramente você não gastaria se fosse em uma outra situação. Na verdade, você dá uma saída, dependendo do lugar, você vai gastar um dinheiro que não era pra você gastar esse dinheiro. Que as pessoas estão claramente cobrando mais do que um preço justo, do que o preço que é o negócio, e você tá lá pagando, tá ligado? Cerveja, comida, petisco. Na praia é tudo mais caro. Hoje eu paguei por um prato feito R$ 25 e era o lugar mais barato que eu conseguia achar. Nos outros lugares estava tipo R$ 50 um prato de comida. Tá, e aí vai falar: oh, mas você vai no McDonald's e você paga 25, R$ 30. Tá, mas McDonald's a gente sabe, é o preço daquilo, sempre foi aqui, assim e tal. A gente paga se a gente quiser também. Porque tem outros lugares que a gente vai conseguir pagar mais barato. E agora, um prato feito, você paga 15. Eu, pelo menos em São Paulo, pago R$ 15 no máximo. Até que era uma comida gostosa e tal, mas não era nada de diferente assim. Era um arroz com batata frita, uma porção de feijão, salada e um contrafilé grelhado. Era isso. Cerveja, uma latinha R$ 5. O que mais? Um litrão R$ 14, litrão não, 600. Cara, o mineiro lá pagou 13,90 num dos 600 de uma Skol, tá ligado? foda. Mas tem certas... Se você procurar bem, se você não tiver tipo, em beira de praia ou coisa assim, você consegue achar uns lugarzinhos melhor. Ontem eu almocei por R$16,90. Tá, um pouquinho acima do que eu costumo pagar. Mas era vontade, tá ligado? Só tinha que me limitar na hora da mistura, tipo... Peraí, rápido. Voltamos. É, moleque. Seguinte. Cheguei lá, pedi a pizza. R$20, 6 pedaços, tá bom, né? Aí, beleza, né? Doido pra comer já. Já na larica. E aí o cara não passa o bagulho no crédito, só passa no débito. E eu tô liso, tô fudido, quebrado. Não tenho nada, porque eu gastei pra caralho. Mês passado eu paguei todo o cartão. E eu tive que molhar a mão tive que pagar um táxi lá. Os caras não aceitam cartão também, eu já imaginava. Aí eu só tava com R$50. Paguei o taxista, me sobrou 30. Amanhã eu vou ter que pagar o táxi, o Uber, que me trouxe aqui. Porque eu não sei o que acontece. Ontem tinha Uber, hoje não tem mais aqui na cidade. E aí eu já combinei com um cara, vim então, pra poder me levar até o aeroporto. E só me soube aí de... Sobrou 10 em dinheiro. Eu não tenho... Sério, eu não tenho nem R$10 no cartão. No... De débito, assim, pra passar. E aí eu devolvi a pizza, né? Eu não sei o que os caras vão fazer com a pizza lá já pronta. Tava salivando já. Eu vou ter que ir em outra pizzaria então, né? Pra poder comer, jantar hoje. É, cachorro. Que fome do caralho. Dá uma vergonhinha, né? Você tem o seu ego ali que é ferido de você comprar algo e não conseguir pagar ele. Na verdade conseguia, né? Só que tinha que esperar até mês que vem, fera. Vida de proletariado é assim mesmo. É, e eu tava falando sobre pagar caro em comida, né? Acabei na hora, porque pizza R$20, baratinho. E eu consegui pagar barato, por exemplo, ontem que eu fui almoçar num lugar onde parece que o pessoal da cidade mesmo que mora aqui, que é onde vão almoçar. Só tinha baiano lá. Comida gostosinha, né? Tal, R$16,90. E aí... É isso, cara. Ontem eu paguei, sei lá, 15... Foi R$15 num X-Tudo. Até que era bonzinho o X-Tudo e tal. Dependendo, eu vou ter que pegar esse X-Tudo de novo. Dependendo. Eu vou só consultar uma outra pizzaria que tem aqui perto. Se não, eu vou ter que ir lá pegar o X-Tudo. Acontece. E esse negócio de pagar caro, eu tive experiência disso foi mês passado, que ainda tava rolando NBA. Fui eu, minha namorada e mais um amigo meu e a namorada dele. A gente foi assistir um jogo no barzinho lá de São Paulo, na Vila Madá, um bairro meio gourmetizado. E assim, cara, eu paguei uma porção de bolinho de carne seca. Nem era lá essas coisas também, era gostosinho, mas né? Nada demais. Minha namorada ganhou uma porção de vodka e eu paguei a entrada. Aí deu, acho que deu R$90 Só nisso aí. E um amigo meu, ele pegou um balde de cerveja, pagou R$ 65, seis cervejas, seis Budweiser. Por que que a gente faz essas coisas, né? A gente gasta dinheiro que não precisava gastar. Que merda. Que merda. Vou contar um pouquinho da rotina, da minha rotina aqui, que tá rolando desde. Eu não sei se eu já contei isso aqui, porque eu não. Normalmente eu não reouço meus podcasts. Eu reouvi, acho que o primeiro, o segundo, porque eu tava na empolgação, mas depois nem eu aguentei mais. Tô acordando bem cedo pra fazer academia, já faz acho que uns 2 meses. 5h15 da manhã, eu tava acordando 5h30, daí eu mudei pra 5h20, agora eu tô acordando 5h15. Mudei daquela porra daquela academia que eu contei pra vocês. Pera aí. Mudei daquela porra daquela academia que eu chegava lá e tinha que implorar para poder fazer exercício, para eles abrirem a academia para mim. Chegava lá tipo 6h10, 6h15, o bagulho tava fechado ainda. Os caras falavam que abria às 6 horas. E aí agora eu tô acordando 5h15 porque a academia que eu vou é um pouquinho mais longe. Mesmo assim, ainda acabo chegando no mesmo horário, 6h10 por aí. Mas é uma academia melhor. Eu consegui pagar numa promoção lá R$ 70 para uma academia, tá, até que tá barato, 3 meses. E é isso, cara. Academia boa. A professorinha gostosinha lá. Vazia, essa é a melhor parte, vazia. Faço o que eu quiser lá. Tá sendo muito bom. Porque o resto do dia eu tenho muita disposição para poder fazer o que eu quiser. Não preciso me preocupar no final do dia. Eu só chego em casa para descansar e dormir. Consigo dormir todos os dias na hora, cedo. A não ser que eu tenha muita coisa para fazer. Mas, tipo, se eu falar quero dormir, tenho que dormir, eu durmo, tá ligado? Isso é difícil de acontecer, pelo menos comigo. Isso me ajudou até pra acordar, pra vir pra cá, porque pra poder me arrumar e tal, tomar café em casa lá, eu acordei às 3 da manhã, saí de casa às 4 e pouquinho. Meu objetivo era chegar às 5 horas, porque meu voo era 6h10. E é isso. Ah, cara, eu acho que deu, né? Pra desenferrujar. Eu vou tentar gravar mais vezes, vou tentar gravar, sei lá, indo pro trabalho, voltando do trabalho. Vai acabar sendo um podcast mais curtinho, pela disposição de tempo. Mas é o que tem por enquanto. Logo, logo vai. Eu vou acabar não, né? Minha namorada vai acabar arrumando uma outra casa pra morar sozinha lá. Ou então eu vou morar com ela, não sei ainda. Mas é isso, cara. Até a próxima semana, então, ou não. Até o próximo podcast. E não esqueçam também de mandar e-mail, por favor. Inscrevam no canal. Spreaker, eu acabei deletando sem querer tudo que estava lá, mas eu vou deixar tudo para dar os links para download. Não sei dos episódios anteriores, mas eu já estou deixando os episódios para download os próximos, né? Depois que eu deixei de usar Spreaker. E é isso, cara. Que música que eu coloco, cara? Pra pensar. Tô falando muito cara, cara. Isso me irrita. Me irrita esse stick que eu tenho. Isso me irrita, imagina pra você que tá ouvindo. Ah, cara, não sei. Não sei que música eu coloco. Mas vou colocar uma aí. Falou! Hey, you know what, Morty? Why don't we christen our squeaky clean windshield here by watching a little of this purge through it? What? No! What is your problem? Morty, grow up. If you don't want to watch, don't watch. But, you know, it's my car. Also, if you tell your mom about this, I'll purge you. You're the worst! And this planet is the worst! How can you be into this? You know, people are gonna kill each other! So what? You're trying to sit here and tell me that if there's a video online with someone getting decapitated, you don't click on it? No! Why would I do that? You do that? I don't, because it would bore me. I see shit like that for breakfast, Morty. But if you don't do it, I say it's because you're afraid of your own primal instincts. So you stuff them down and... It's starting. Oh, here we go. I'm not watching. Yeah. Your medal's in the mail. I'm gonna get a closer look. Oh, okay, sure. And then someone's gonna throw a rock and hit the car, and then we're gonna crash and we're gonna be stuck down there, and it's gonna be what we deserve. Yawn. That was... Okay, yeah, that was gross.